Coluna 11. Se pensarmos a coluna como dividida em 7, as figuras ocupam as três posições superiores e depois as posições 5 e 6. Figura 11.1. Pausa média, notada como um quadrado preenchido. Figura 11.2. Desenho. Similar ao desenho da figura 4 da coluna 1, mas segmentado, como se uma linha preenchida com rabiscos e com traços verticais irregulares fosse segmentada, cavando espaços entre os 5 pedaços. Os 4 primeiros pedaços possuem tamanho similar. O último pedaço é claramente menor. O que está desenhado é similar a pedaços de uma palavra em escrita cursiva, rabiscada para que seja ininteligível. Devido à segmentação, essa figura também lembra um pouco uma fileira de formigas. Figura 11.3. Texto. Mudança sutil e lenta de posição. Figura 11.4. Desenho. Duas linhas se entrecruzam, como um gráfico. Ambas são compostas por retas com pontos nas terminações e em seus vértices, mas a primeira tem um traçado contínuo e a segunda um traçado pontilhado. A primeira começa à esquerda, em uma altura baixa, subindo para uma posição alta em seu segundo ponto, descendo, com uma reta curta, até uma altura média. Continua subindo em uma reta curtíssima, para logo em seguida descer um pouco mais baixo que a primeira altura baixa, finalmente subindo para uma altura média na posição final, à direita. A linha pontilhada começa à esquerda, em uma posição alta, e na mesma posição horizontal do segundo ponto da primeira linha, desce para a segunda posição até uma altura baixa, para longamente subir até a maior altura e em seguida descer longamente até a altura mais baixa, em sua posição final, na mesma posição horizontal do final da primeira linha. Figura 11.5. Pausa longa, notada como um trapézio preenchido com uma fermata média, de formato circular.